Xerereixa quando canta, tararanda, todo mundo rolando, passa mal. Outros grupos rolopos, quando canta, tararantão, todo mundo rolando, acha normal. Cacau, mortadela, James Dino, vou caipar. O posto foi dar um rolê, mas já falou que não vai voltar. Maninho, tu vai pro baile, mas fica esperto, ereto, pra não se envolver. Porque senão, de madrugada, mesmo sem dever nada, tu podes morrer. Não se iluda com esses tipiripos de pessoas que querem te afundar. O buraco é muito fundo e não dá pra enxergar. Mas faça como eu, tu, ele, nós, vós, eles vão. Se vem comigo, nem tudo está perdido. Realmente nem tudo está perdido. Eu tenho uma receita, só você se liga. Sai daí, vem pra cá, se liga na fita e pá. Tenho certeza que você vai gostar. Que a parada aqui é quente, o som envolve muita gente. Por quê? Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Passou e eu não fui feliz. Foi o inimigo, talvez que não quis. Mas tudo na vida é passageiro. Não, menos cobrador e motorista. Ah, dá um tempo, mano, vê se não me irrita. Tudo na vida passa, tudo no mundo supera. Na vida acontece coisas que a gente menos espera. Vejam só você como hoje estou feliz. Ué, matou o presidente? Não, nosso som agrada muita gente. O nosso som agrada muita gente. O nosso som agrada muito mais. Pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Sinto muito doido. Eu não quis te ofender em pouco tempo, Lerepo. Vou ligar a você lá no centro eletro, na Avenida Iririta. Um maninho me agarrou, arrancou minha carteira e depois se mandou. A polícia passou, fingiu que não viu. Fiquei invocado e mandei eles pro rio. Mas não quiseram, disseram que estava frio. Como eu já disse anteriormente, tudo na vida passa, tudo no mundo supera. Drogas não, amizade sim. Mas muitos querem ver o seu óculo lá no fim. Tem gente lerente, pela frente lerente. É uma, mas por trás é outra. Totalmente lerente, diferente. Esses tipiripos não podem estar com a gente lá. São incoerentes, pois tudo que ver quer contar. Não podemos aceitar que uma pedra lerenta de tropeço como essa venha nos derrubar. Se liga. Se conselho fosse bom, ninguém dava pedia. Mas o nosso é bom e não precisa pagar nada. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão. Ouça esse som, sintam que é bom. Não vá pela cabeça de um vacilão.